Olá, hoje vou falar sobre Miguel Rosa, médio do Belenenses que está em boa forma, tem 6 golos nesta época. Ano passado, na época passada, marcou 11 golos e foi o melhor jogador da Liga Orangina. E também existe fãs que acreditem que o Miguel ainda continua a ser o melhor jogador da Liga Orangina. É um médio com um bom remate, boa finalização, boa visão de jogo, bom posicionamento. Ele sabe posicionar-se dentro do campo. Ele é um médio inteligente e sabe aproveitar das oportunidades que tem dentro do campo. Vi um jogo dele contra o Sporting e ele foi o jogador, na minha opinião, que criou mais problemas à defesa do Sporting e aos médios defensivos do Sporting. E pronto, este médio, para mim, é um médio que está a jogar na Liga Orangina e que oferece muita qualidade a uma equipa, principalmente ao Belenenses. É o melhor jogador do Belenenses para mim, mas na minha opinião ele merece mais do que jogar na Liga Orangina. Ele é um médio que tem muita qualidade e, acima de tudo, existem muitos clubes na Liga Sagres que andam sempre a criticar-se, a queixar-se de problemas financeiros e ganhar jogos e pronto. Eu acho que Miguel Rosa precisa ser aproveitado e que até fazia bem. Se há um clube que precisa de poupar dinheiro e ganhar jogos, Miguel Rosa é um bom médio para apostar. É um bom médio para dar uma oportunidade, porque é novo, poupa-se dinheiro e tem muita qualidade, oferece mais do que alguns jogadores mais velhos, na minha opinião. E, acima de tudo, eu acredito no futuro dela. Eu acredito que um dia que ele vai dar alguma coisa para falar, ele vai explodir, não sei quando, mas eu espero que ele aproveite as oportunidades que tem e que um dia, espero eu, que ele também chegue à seleção principal um dia. Só tem 21, 22 anos, ainda novo. Eu espero o melhor para ele. E espero que vocês também o apoiem, porque ele merece. Tchau.